Olá, este é o Informativo Radioativo, noticiário semanal da Rádio Comunitária Aconchego. Informações e comentários sobre fatos importantes da semana, todas as terças ao meio-dia e nas quartas às 8 da manhã. Nessa edição, seguimos trazendo informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Se liga nas manchetes. Práticas integrativas. Inscrições abertas para o curso de Comunicação Popular e Redes Sociais. Momento Saúde. Serviços do SUS na pandemia. Indicação Cultural. Programa Entre na Quarentena. Práticas integrativas. Conversamos com Jarbas Nunes, gerente do Serviço Integrado de Saúde, SIS, para entender a situação atual das práticas integrativas oferecidas pelo SIS e como elas têm funcionado durante a quarentena. Olá, ouvintes da Rádio Aconchego, meu nome é Jarbas Nunes e eu estou na gerência do Serviço Integrado de Saúde pela Prefeitura. Durante a pandemia, os serviços foram interrompidos do SIS, como vocês sabem, né? E nesse percurso, os profissionais foram deslocados para outras atividades, têm desenvolvido atividades remotas, né? E estão na linha de frente de algumas atividades do enfrentamento da pandemia. Grande parte dos profissionais estão em contato direto com os usuários, com alguns usuários, né, desenvolvendo atividades remotas, tanto individuais quanto em grupo, através de algumas ferramentas. Isso tem sido uma das atividades. A outra atividade que a gente tem desenvolvido é a construção de um blog, onde a gente está dispondo várias aulas, várias informações baseadas nas práticas integrativas para o cuidar da saúde nessa pandemia em casa. O nome do blog se chama recifeintegrativo.blogspot.com.br. As outras atividades, a gente tem participado de algumas atividades do Distrito Sanitário de enfrentamento da Covid. Então, alguns profissionais estão no teleacolhimento, né, atendendo telefonemas de pessoas que estão com dúvidas com relação à Covid-19, como também fazendo um serviço de acolhimento em saúde mental via telefone. Outra atividade que a gente tem desenvolvido é a vacinação contra idosos, o monitoramento de alguns usuários que estão com Covid. A gente está monitorando por telefone quem está com sintoma de Covid. Estamos com atividades em tendas espalhadas pela cidade, principalmente na Vaza e no Cordeiro. Jarbas nos fala da importância do cuidado do corpo e da saúde mental neste contexto de pandemia. Bom, essas atividades remotas, principalmente pelo acesso ao Recife Integrativo, têm sido muito importantes porque estimula o autocuidado de usuários num momento tão grave que a gente está passando, que é essa pandemia. É fundamental, nessa pandemia, que a gente cuide do corpo, cuide da mente, para a gente estar com a imunidade fortalecida, o corpo fortalecido. Isso é importantíssimo nesse cenário. Então, as pessoas que estão fazendo uso podem estar tendo acesso a aulas, e cuidado, a partir dessas ferramentas remotas. Uma outra possibilidade é você, como usuário do SIS, estar em contato direto com o seu terapeuta, tirando dúvidas, conversando, eles estão orientados a estar disponíveis nesse momento. Também conversamos sobre a questão da volta às atividades no SIS. Ainda sem data certa para a reabertura, Jarbas destaca que os atendimentos individuais serão marcados por telefone e as terapias ofertadas no primeiro momento serão só as individuais. Com a abertura gradual, das atividades no estado, uma queda na taxa de ocupação dos leitos e no progresso da doença, pelo menos aparentemente, estamos apontando a retomada das atividades do SIS. Isso ocorrerá gradualmente. Então, como é que vai ocorrer? Primeiro, a gente só vai funcionar pela manhã. À tarde, os profissionais estarão envolvidos em outras atividades, atividades remotas e atividades de combate direto à pandemia. Uma outra coisa é que, por enquanto, as únicas atividades abertas serão atividades individuais. Então, não teremos, por enquanto, atividades coletivas. A outra coisa é que o acesso a essas atividades ficará restrito apenas a usuários do SIS e profissionais de saúde. Então, não teremos, por enquanto, abertura de prontuários novos, né, para usuários novos. A gente vai estar cuidando dos usuários já integrados com o prontuário aberto no SIS. Então, como é que eu vou conseguir ter acesso a essas atividades? Então, essas atividades só terão seu acesso garantido a partir de agendamento por telefone. Brevemente, a gente vai estar disponibilizando o número. A gente vai estar divulgando a grade de atendimentos, os tipos de atendimentos que a gente vai ter, né? Serão todos individuais, né? E serão acessados a partir de agendamento por telefone, pré-agendamento. Né? Então, só vai entrar no SIS quem tiver agendamento marcado. A outra coisa é que é as recomendações de biossegurança. Então, a gente recomenda as pessoas que vierem ao SIS atrás de atendimento que venham de máscara. Se tiverem algum sintoma do coronavírus, né, permaneça em casa ou procure uma unidade de saúde, dependendo da sintomatologia. Fique em casa e ligado nas informações no site recifeintegrativo.blogspot.com. Inscrições abertas para o curso de Comunicação Popular e Redes Sociais. O curso de Capacitação em Comunicação Popular e Rede Social está com inscrições abertas e gratuitas até o dia de hoje, terça-feira, 30 de junho. Para conhecer um pouco mais sobre a formação, conversamos com um professor da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco e militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Caetano de Carli. Olá a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Acoxigo. Eu me chamo Caetano, sou militante do MST, sou professor da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco e eu vou falar para vocês sobre o curso de Comunicação Popular e Rede Social. Esse curso ele é construído coletivamente por várias organizações, entre elas a Escola Nacional Florestan Fernandes, o Brasil de Fato, o MST, a Consulta Popular, o Levante Popular da Juventude, a FETAP, a Marcha Mundial das Mulheres, a Campanha Mãos Solidárias, a Campanha Periferia Viva, a Frente Brasil Popular, a UFPE e a UFAP, a minha instituição. Esse curso ele é inspirado em um curso da Escola Nacional Florestan Fernandes de formação de nossos comunicadores do Brasil de Fato e do setor de comunicação do campo popular. Adicionamos a ele um formato online e as duas últimas etapas que falam sobre as redes sociais. Então ele vai ser um curso diferente em razão dessa questão da pandemia. Esse curso ele foi pensado a partir de uma demanda direta da campanha Mãos Solidárias Cuidam da Terra e Alimentam o Mundo e da campanha Periferia Viva. A ideia inicial era que podíamos fazer um curso para os voluntários que estavam se engajando nessa campanha de solidariedade de classes. Entretanto, como essa demanda da comunicação ela é muito latente na esquerda brasileira, resolvemos ampliar essa formação para outras organizações ou simplesmente para indivíduos que queiram se engajar e contribuir nesse campo da comunicação popular. Qual a importância de um curso sobre comunicação popular e rede social no atual contexto? Caetano responde. Bom, esse curso é importante para que possamos ampliar a formação política em comunicação que é realizada em nossas organizações do campo popular para outras organizações e outros indivíduos que queiram contribuir nessa luta que teremos nesse período difícil que vivenciamos. Uma luta que será ao mesmo tempo antifascista, feminista, antirracista, uma luta LGBT, uma luta socialista, uma luta de construção de um projeto popular para o Brasil, uma pátria livre e soberana. Do lado da universidade, podemos dizer que é muito importante estarmos com essas organizações de luta na construção desse curso de capacitação. Neste último áudio, Caetano ressalta a importância da comunicação popular para fortalecer processos de solidariedade. A crise que vivenciamos com a pandemia de Covid-19 vem piorar uma grande crise econômica que o sistema capitalista vivencia desde 2008. Ou seja, antes da pandemia, já vivíamos um baixíssimo crescimento do PIB, o aumento do desemprego, a uberização da economia, cortes enormes no orçamento da saúde e da educação. No campo político, observamos também acontecimentos que se relacionavam com essa crise, como a escalada de uma nova direita fascista, com a ajuda das redes sociais, da divulgação de fake news, do aumento da misoginia, do racismo e do fascismo. Com a pandemia, entretanto, essas crises econômicas e políticas se agravam. O maior número de mortes recai entre a população negra, entre a população indígena, entre a população pobre, que não tem muitas vezes acesso à água potável ou ao esgoto, ou seja, sem ter as condições ideais de cumprir as medidas de isolamento. É nesse contexto, vivenciamos também como vem sendo espalhada diversas informações falsas por esses grupos fascistas que só vêm atrapalhar e prejudicar ainda mais a classe trabalhadora brasileira. Nesse contexto que pensamos que necessitamos nos formar e informar melhor sobre os processos de comunicação hegemônicos e contra-hegemônicos, quais os limites e possibilidades das redes sociais em fortalecer os processos de solidariedade, em combater a sombra fascista, machista e racista, em combater as fake news e, principalmente, em construir uma sociedade mais justa, mais solidária e menos desigual. Esse é um pouco do debate que vamos ter nesses dias. Quem tiver interesse em participar dessa formação, estamos à disposição. Os links das inscrições ficarão abertos até o dia 30. Iremos transmitir todas as aulas no canal do YouTube do Brasil de Fato Pernambuco. Um abraço e espero vocês no curso. Na postagem que acompanha esse programa no nosso blog, radioaconchego.milharal.org/informativo13, você irá encontrar o link para as inscrições no curso. Momento Saúde. Serviços do SUS na pandemia. Momento Saúde. Informação é o melhor remédio. O Sistema Único de Saúde, SUS, oferece desde atendimento para avaliação de pressão arterial até o transplante de órgãos. 80% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. Com a pandemia do novo coronavírus, alguns atendimentos e consultas tiveram de ser remarcados para proteger tanto os pacientes quanto os profissionais da saúde. Por isso, algumas pessoas ficaram com dúvidas sobre qual o melhor lugar para procurar auxílio médico. A médica de família e comunidade e professora do curso de medicina da UFPE, Rafaela Pacheco, explica o funcionamento dos serviços médicos durante a pandemia. As pessoas que estão procurando nessa pandemia alguns serviços de saúde estão encontrando algumas dificuldades, sobretudo em alguns serviços mais eletivos. A orientação que a gente vem dando é que se busque a sua unidade de saúde da família mais próxima, né? Então, entre em contato com seu agente de saúde ou entre em contato telefônico com sua unidade ou, em último caso, vá diretamente buscar essa orientação nas suas unidades. A reorganização do atendimento à população depende de cada contexto, de cada unidade básica de saúde, de cada município. Não há um modelo único. Para termos uma ideia de como alguns serviços estão sendo ofertados, entrevistamos o agente comunitário de saúde do Alto do José Bonifácio, comunidade localizada no Recife, Fernando Severino. As unidades de saúde da família estão funcionando em caráter de acolhimento. Então, no acolhimento se resolve questões como diarreia, dor de cabeça, se renova a receita de hipertensão e diabetes, as receitas controladas e, em alguns casos, os profissionais estão fazendo consulta com teleatendimento, como é o caso de pré-natal, solicitação de exames para gestantes, a vacina está funcionando, estamos distribuindo material curativo. Então, se tiver realmente alguma necessidade, procurar um dado de saúde mais próximo à sua casa. Lembramos que é preciso respeitar o distanciamento físico, pois ele salva vidas. Então, se você pode, fique em casa. Mas não acabou. Preparamos mais conteúdo para você. Acesse nossas redes sociais para saber mais. @ Rádio Paulo Freire para acompanhar nossa cobertura da pandemia do novo coronavírus. Essa reportagem foi apresentada e produzida por Carla Nogueira, com supervisão da professora de comunicação social, Ana Veloso. Toda a nossa equipe é formada por estudantes, pois a Rádio Universitária Paulo Freire é uma rádio escola. Carla Nogueira, para o Momento Saúde. Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Comunicação Cultural, programa Entre na Quarentena. A indicação cultural dessa semana é o programa Entre, realizado pelo jornalista e artista visual Chico Ludemir. No último episódio do programa Entre nas Rádios Universitárias, Ludemir entrevistou a agricultora agroecológica Luísa Cavalcante Santos. Liderança histórica do movimento de luta pela reforma agrária em Pernambuco, Luísa está à frente da construção do sítio Ágata, espaço agroecológico, matriarcal e feminista negro, localizado dentro do assentamento Chico Mendes II, em Tracunhaém. A partir do mês de agosto, o programa Entre estará na programação da Rádio Frei Caneca FM, a rádio pública da cidade do Recife. Para ouvir esse programa e as edições anteriores, acesse @programaentre, tudo junto no Spotify. Esse foi o Informativo Radioativo. Vamos ao ar todas as terças, ao meio-dia, e nas quartas, às 8 da manhã. Você pode encontrar este e outros programas lá no nosso blog, radioaconchego.milharal.org. E se você quiser enviar comentários ou sugerir pautas, é só mandar um alô no nosso número 99721-5409. Repetindo, 99721-5409. Ou procura a gente lá no Telegram, @aconchego. Este programa foi produzido pelos integrantes da Rádio Comunitária Aconchego, Gus Cabreira, Saci Pererê e Pri Oliveira.